guys. Guys, thank you all. I keep on the edge of having a earring attack. Even Seb. Yeah. Are you leaving, Seb? Oh. I have my headphone now pretty low in volume, but I keep on the edge of. Oh, sorry, Seb. Seb vai ter que ir aqui. Seb, many thanks. Yeah, thank you, man. Many thank thanks, you. Thanks, brother. You know, if aí, pessoal, Seb tá indo embora aí. Hence the engineer. Requirements, yeah. Hey, Seb. Thank you very much. Muito obrigado, Seb. Valeu, valeu, valeu. Uma salva de palmas aqui pro Seb, DJ Seb da Holanda. Thank you, Brasil. Thank you, everybody. Aí, Michael Rasta na área. Meu irmão. E good night, everybody. Bonsoir. Boa noite, galera. Tá improviso, né? Fazer improviso. Yes, o Jorge já representou cantor do reggae de Salvador. Ela é de Feira com muito amor, sem sombra de dúvidas. Meu parceiro chegou aqui agora. O nome dele é Ítalo e é o último de fora. E bota o nome do parceiro aí no quadro. Sem falta tua. Eu tô ligado, sim. Hoje é meia noite é noite de lua. É assim, assim. É de bobeira, sim, me ficou numa sexta-feira. Me diz que é santa, e não me manda. O nome é Jean. Vocês. Yeah. vou embora. Eu tenho que fumar meu pack lá em cima. Tá ligado, cê é muita rima. E assim eu não vou te iludir. Se eu ficar aqui, eu vou me perder. Não vou fumar, não me espalha. Assim eu vou ficar de cara bom. Acende, aperta, puxa, vem, anda. Acende, aperta, acende a ganja. Acende, aperta, e fogo e manda. Acende, aperta, fogo na ganja. Fogo na ganja. Tchururu, tchururu, tchururu, tchururu. Agora um solo de Marcos Bez, angolano que mora na Inglaterra aqui. Marcos Bez, Bez, solo. Solo de baixo aqui do Marcos Bez. Marcos Bez, diretamente de Londres, Angola. Apresentada aí por Marcos Bez. Thank you. Original só cheguei. I'll capture you. na força positiva. Bora! Tomara que a chuva caia logo, pra boy. pra você. Pingo de estrela cai no céu azul. Brasil is crazy. Vamos ajeitar as coisas. Too single. It's too fast, 130. Vamos ajeitar as coisas. Fire! Tomara que a chuva caia logo e pra molhar você. Pingo de estrela cai no céu azul. Do jeito que seu nego gosta, é. Jeito molhado no seu corpo, do jeito que seu nego gosta, é. Do jeito que seu nego gosta, te vê brilhando em meu olhar. Do jeito que seu nego gosta, te amando peço seu cantar. Do jeito que seu nego, do jeito que seu nego gosta. Do jeito que seu nego, arrasta. Toca fogo, só shape. É desse jeito, com pé com jeito. Comendo até o pirão do prefeito. Ei! Tomara, hey, tomara que a chuva, tomara que a chuva caia logo pra molhar você. Pingo de estrela cai no céu azul, oh, do jeito que seu nego gosta, do jeito molhado no seu corpo. Do jeito que seu nego gosta, é. Do jeito que seu nego gosta, te vê brilhando em teu olhar. Do jeito que seu nego gosta, te amando peço seu cantar. Do jeito que seu nego, do jeito que seu nego gosta. Do jeito que seu nego gosta, vai amor. Thank you. Babilônia, eu posso andar e ficar vou me ausentar da fumaça que sai das indústrias escuras e carbonizada. Me alimentarei da fumaça que entra na boca da gente e a mente trabalha. Fazer anjinhos numa rede sobre a lua cheia com a linda mulher. Eles crescerem inteligente, sem regras, sem grades, sem guebas, sem guebas, sem gamberasta. Fogo, fogo na sua shape. Faz barulho aí que tá vivo, porra. Barulho aí, porra. We'll be right back. Palma pra Radir, valeu Radir. Soltou legal, soltou legal. Boa. Vou mandar daqui o solo. O solo de Ocean, da França aqui, ó. Aê Ocean, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo a Salvador. Esse é o guitarrista Ocean da França. Solo do Ocean aí, ó. Uma salva de palmas para a Rússia, que mandou um navio para Cuba. Aê, viva o povo cubano. Valeu, Rússia. Mandou ver. O navio chegou lá. Great solo from Russia. Thank you. working. Thank you.